Ruas em guerra, o quarto era estúdio. Seis vagabundo falando de mudança de vida pro povo. Eu podia tocar o céu com a tinta da caneta. São rimas que não conseguiria escrever de novo. Copo cheio, mesmo com bolso sempre vazio. Parece que a gente multiplicava as coisas, as horas, até as más notícias, as boas. Um dia aprendemos a multiplicar pessoas. Não tenho medo de ser criticado pelo que fiz. Só não aceito ser julgado pelo que não sou. Se o tempo fechar, posso até fazer um pouso forçado, mas ninguém nunca vai me impedir de levantar voo. Homem nenhum na minha cara, nunca levanto a voz. Algumas mina, confesso, me fizeram de bobo. Sempre fui verdadeiro quando falava é nóis. Até entender que era só força de expressão pros outros. É que eu larguei os estudos pra focar nisso aqui. E hoje jovens negros se formam e botam isso aqui pra tocar enquanto pegam diploma. Então é pra isso que vale isso aqui, acordar os nossos do coma. Meus ídolos dizem que eu pareço mais velho, pois mesmo novo já rimava diferente. Não tenho 50 nem 60 anos, é que trago 300 de sofrimento na minha gente. Eu choro quando escrevo, as letras são minhas lágrimas. Posso ser um colo amigo, só não vou fazer milagre. Mas seja seu próprio espelho, te ajuda a aguentar porrada. Sei que a vida bate forte, então esquivo, fecha a guarda. Eu sou livre. Ouço o grito de um negro livre, escuta a voz do negro livre. Essa é a voz do negro livre, escuta a voz do negro livre. Ouço o grito do negro livre, escuta a voz do negro livre, livre. Essa é a voz do negro livre, livre. Coyote sempre em silêncio, fazendo os melhores beats do planeta. Nós curtiu cada minuto, parece que já sabia que essa fase passaria. Só quem olhou pro céu viu esse cometa. Sabe o que olhar pro lado e alguém te dizer que você é o melhor. Mesmo sem ser o melhor, isso te faz acreditar que você é o melhor. Quando você vê, você se tornou de fato o melhor. A vida é uma ironia, gente morrendo porque fez sinal de paz com a mão. O crime é o crime, eu sei bem, mas pro Estado somos todos membros da mesma facção, fazendo o serviço dos outros de graça. Porra, se ama em desgraça, junta sua brisa com a dele que vira um furacão. E nessa queda de braço eu já fui pedra e vidraça. E percebi que até o mocinho tem um lado vilão. E a gente luta tanto e joga fora o tempo. Perder tem seu encanto, a vitória é só momento. Eu sou rival de todos, mas do campo pra dentro. Sempre com o mesmo elenco e não importa o evento. Ainda sou aquele que roubava no centro, dobrando a humildade a cada pavimento. Amor de Deus é o mesmo, seja livre ou detento. Quando entenderem isso, juro que me aposento. Foram os erros que me trouxeram aqui. Quem só acerta, vive num mundo de ilusão. Então se essas forem minhas últimas palavras, eu digo obrigado por tudo. Não espere um pedido de perdão. Ouço o grito de um negro livre, escuta a voz do negro livre. Essa é a voz do negro livre, escuta a voz do negro livre. Ouço o grito do negro livre, escuta a voz do negro livre, livre. Essa é a voz do negro livre, livre, negro livre.